Esta é a Rádio São João, ZYJ 342, 1580 kHz. Aqui tem tudo o que você precisa em uma boa estação. Sintonize e não mude. A sua companhia é Rádio São João, o elo de comunicação da sociedade. São João, sudoeste do Paraná. 1580! Quem sabe, sabe. Quem sabe, diz. Rádio São João, Sudoeste do Paraná Limitada. Empresa das Organizações Celestes de Comunicação. Rádio São João, 1580 kHz. A sua companhia certa nas tardes de domingo. No seu descanso, a boa música. A música é um patrimônio cultural de valor inquestionável. Nascida lá em mar e transportada na bagagem dos imigrantes. Transmitindo-se de geração em geração. Atravessando o tempo. Continua mais viva do que nunca. Especialmente porque as bandas estão voltando. As bandas estão voltando. Você vai gostar nesse programa. Eu vou me ligar. É alegria e energia no ar. As alegres melodias das músicas de bandas e grupos musicais de ontem e de hoje ressurgem no seu rádio e voltam para ocupar o seu lugar de destaque no movimento folclórico cultural. As bandas estão voltando. Produção e apresentação, Valdir Sudbra. Alô, amigos, para resgatar nossas raízes culturais e valorizar nossas bandas e grupos musicais, está entrando no ar aqui na sua rádio mais uma edição do programa Campeão de Correspondência. A partir de agora, as bandas estão voltando. Estamos apresentando nossas saudações e transmitindo aquele abraço aos amigos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Uruguai, Argentina e Paraguai. E vamos aos destaques do programa 1284. Prosseguimos na apresentação da série O Gaúcho, de autoria de Barbosa Lessa. O poder do estancieiro gaúcho provinha do dinheiro e dos títulos que dividia o mundo entre os filhos de algo e os que não passavam de simples engrenagens periféricas. Aliás, o nobre gaúcho era branco, católico e proprietário de terras, o que excluía uma legião de párias de outras procedências. A grande família gaúcha, em virtude dessas condicionantes, ganhava o direito de perpetuar-se através de sucessivas gerações. E os filhos de família passaram a ilustrar-se em centros europeus e de lá voltavam como donos de um patrimônio incorruptível e ilustre. Oportunizar o resgate da história da imigração, manter viva a memória nacional e apoiar e divulgar nossas bandas e grupos musicais. São estes os objetivos das empresas parceiras do projeto cultural As Bandas Estão Voltando. Programa Campeão de Correspondência, divulgando a cultura e a música das bandas do Sul. O nosso programa de hoje está iniciando com a banda Real do Paraná, Ponto de Ônibus. te fazer uma surpresa, amor, você vai gostar. Vou preparar o nosso cantinho, deixar cheirosinho pra quando você chegar. Champanhe está no gelo pra brindar o amor, jantar à luz de velas. Do céu pra uma flor, você vai gostar. Vou esperar no ponto de ônibus pra ver chegar a mulher dos meus sonhos. Vou esperar no ponto de ônibus pra ver ela chegar, mas o ônibus passou. Vou esperar no ponto de ônibus pra ver chegar a mulher dos meus sonhos. Vou esperar no ponto de ônibus pra ver ela chegar, mas o ônibus passou. Passou um, passou dois, passou três, e nenhum parou. Passou quatro, passou cinco, passou o último e eu chorei. Passou um, passou dois, passou três, e nenhum parou. Passou quatro, passou cinco, passou o último e eu chorei. Fazer uma surpresa, amor, você vai gostar. Vou preparar o nosso cantinho, deixar cheirosinho pra quando você chegar. Champanhe está no gelo pra brindar o amor, jantar à luz de velas. Do céu pra uma flor, você vai gostar. Vou esperar no ponto de ônibus pra ver chegar a mulher dos meus sonhos. Vou esperar no ponto de ônibus pra ver ela chegar, mas o ônibus passou. Vou esperar no ponto de ônibus pra ver chegar a mulher dos meus sonhos. Vou esperar no ponto de ônibus pra ver ela chegar, mas o ônibus passou. Passou um, passou dois, passou três, e nenhum parou. Passou quatro, passou cinco, passou o último e eu chorei. Passou um, passou dois, passou três, e nenhum parou. Passou quatro, passou cinco, passou o último e eu chorei. No ponto de ônibus pra ver chegar a mulher dos meus sonhos. Vou esperar no ponto de ônibus pra ver ela chegar, mas o ônibus passou. Vou esperar no ponto de ônibus pra ver chegar a mulher dos meus sonhos. Vou esperar no ponto de ônibus pra ver ela chegar, mas o ônibus passou. Passou um, passou dois, passou três, e nenhum parou. Passou quatro, passou cinco, passou o último e eu chorei. Passou um, Banda Real do Paraná, três, ponto de ônibus. Passou quatro, passou cinco, passou o último e eu chorei. Nesses dias de lockdown, faça seus contatos com o Ponto das Camisetas e Paris Modas pelo Face ou através do Instagram, utilizando as duas plataformas para conhecer a nova linha de lançamentos. São belos e magníficos artigos da coleção 2021 com modelos fascinantes e preços especiais. Confira no Face e no Instagram do Ponto das Camisetas e de Paris Modas. E não esqueça, todas as semanas a Paris Modas e o Ponto das Camisetas estão divulgando por meio de lives os lançamentos e as novidades de 2021. Está imperdível. Confira nas duas plataformas do Ponto das Camisetas e de Paris Modas, estabelecidos na cidade turística de Piratuba, Santa Catarina. Se meu crime é te amar. Aqui a música não para, estamos anunciando agora Céu e Cantos, Bandido do Amor. Pode me prender. Thank you. seus olhos, que o resgate é o seu coração. Vou ser o bandido do amor, seus braços vão ser minha prisão. Ser condenado, algemado ao teu lado é o que eu quero. Vou ser o bandido do amor, o julgamento é você quem faz. Dê a sentença, me prenda e não solte jamais. Se meu crime é te amar, virei bandido. Se o castigo é você, pode me prender. Se meu crime é te amar, te amar, te amar, virei bandido. Se o castigo é você, pode me prender. Seu beijo, brigar com a saudade, dar um tiro na solidão, vou matar a vontade, assaltar seu cheiro e me embriagar de paixão, sequestrar seus olhos, que o resgate é o seu coração. Vou ser o bandido do amor, seus braços vão ser minha prisão. Ser condenado, algemado ao teu lado é o que eu quero. Vou ser o bandido do amor, o julgamento é você quem faz. Dê a sentença, me prenda e não solte jamais. Se meu crime é te amar, virei bandido. Castigo é você, pode me prender. Se meu crime é te amar, te amar, te amar, virei bandido. Manda céu e cantos, bandido do amor. Pode me prender. Grande número de ouvintes que interage e acompanha as apresentações do nosso programa todos os finais de semana dão apoio a este programa, que é líder de audiência no sul do país. Vai a nossa saudação para aqueles que acompanham o programa: o Eliseu Madruga de Pinheiro Machado, a Tarsis Dicol de Dom Pedrito, Nilda Rita de Hulha Negra e ainda o Cássio Gomes Lopes, o Guido Ferreira, o Edgar Lopes, a Anelise Oyarzabal Camargo e o Leopoldo Stepfler e esposa, residentes em Bagé, Rio Grande do Sul, ouvintes da Rádio Difusora FM. Notícias, fatos e acontecimentos, você acompanha aqui. Rádio São João. São João. São João. 2:26. Agora no seu rádio, Minuto Curioso. Para você que é curioso de verdade. Qual o lugar mais frio, o mais quente, o mais chuvoso e o mais seco do Brasil? O lugar mais frio do Brasil é no Morro da Igreja, situado no Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina. Com 1.822 metros de altura, esse ponto tem temperaturas médias anuais variando entre 12 e 14 graus Celsius. No inverno, a temperatura pode chegar a menos 13 graus Celsius e algumas vezes chega a nevar. Já o mais quente do país é uma incógnita. São muitas cidades brasileiras com média anual entre 25 e 27 graus. Seria difícil apontar uma mais quente entre todas. No caso das capitais especificamente, Cuiabá, Rio de Janeiro, Teresina e Palmas estão entre as mais quentes, já tendo alcançado máximas absolutas equivalentes ou superiores a 40 graus Celsius, explica Fábio Gonçalves, professor de meteorologia da USP. O título de região mais chuvosa fica com uma área próxima a Paranapicaba e Itapanhaú, na Serra do Mar, em São Paulo. Nesse lugar, foi registrado o maior índice pluviométrico anual, de 4.457,8 milímetros. Para se ter uma ideia, nas regiões mais úmidas da Amazônia, esse índice raramente ultrapassa os 4 mil. A cidade mais seca é Cabaceiras, no interior da Paraíba, onde o menor índice pluviométrico já registrado no país chegou a 278 milímetros. Você ouviu Minuto Curioso, para você que é curioso de verdade. Rádio São João, 1580 kHz, a sua companhia certa nas tardes de domingo. No seu descanso, a boa música. As bandas estão voltando. Produção e apresentação, Valdir Sudra. Voltando. Apoio Cultural, Ponto das Camisetas e Paris Modas, com sede na cidade turística de Piratuba, Santa Catarina. O gaúcho dos Pampas é fruto de uma miscigenação entre homens espanhóis com mulheres indígenas. Nascidos na banda oriental, os guanches ou guanchos deram origem à palavra gaúcho, o primeiro cavaleiro que dominou e cavalgou em pelos animais selvagens, desgarrados das estâncias e que se procriavam nos pampas do sul da América do Sul. O estancieiro gaúcho possuía um poder que advinha do dinheiro e dos títulos, e mais do que isso, vinha da própria ordem natural das coisas, que dividia o mundo entre os filhos de algo e os que não passavam de simples engrenagens periféricas. Deve-se registrar a pureza. O nobre gaúcho é, antes de mais nada, o homem português branco, católico, proprietário e que desde logo exclui uma legião de párias de outras procedências, credos e fortunas. Em segundo lugar, não veio para cá para assentar família, mas para combater por seu rei e sua lei, recebendo em troca as famosas sesmarias, que eram extensas áreas de campo no sul do país. Poderia ter grande prole, mas essa prole nada mais era do que uma consequência do seu poder, uma demonstração pública de sua virilidade. A religião, que para os párias representava uma possível necessidade de transcendência, foi apropriada pela nobreza, que a transformou em um instrumento dócil para uma convalidação de seus interesses terrenos. O sistema de indicação pelo rei para preenchimento dos postos eclesiásticos veio bem a calhar para estes propósitos. Quando o nobre edificava uma capela ou fundava uma irmandade, fazia-o na certeza de que estava a trazer para si o monopólio das graças celestes, constituindo-se em um elemento a mais de aumento de prestígio entre seus pares e sobre a raia miúda. A grande família gaúcha, mercê dessas condicionantes, ganhava ao lado do prestígio e da boa fama o direito de perpetuar-se através de sucessivas gerações, tal como acontecia com a nobreza hereditária. Não havia titulares no sentido estrito, como barões, condes, etc. Isso veio depois, mas concedeu-se à classe estancieira uma dignidade ainda superior, radicalmente, e nas horas bélicas e derivadas da propriedade. Com o passar do tempo, assistimos a uma espécie de mutação no quadro social. Como se sabe, A Estância Gaúcha, já nos primórdios da industrialização, veio a perder paulatinamente o seu poder. Novas etnias surgiam, novos processos econômicos ganhavam força, novas relações de poder cristalizavam-se sob o influxo do liberalismo crescente. Um panorama propício para concedermos a morte da grande família. A aristocracia, contudo, não morre, apenas transforma-se, e o mecanismo foi bastante simples. Onde já era inútil a força das armas e onde o valor, a aristocracia tratou de manter o seu poder homogêneo naquilo em que era imbatível, a possibilidade de acesso aos bens da cultura e da educação formal. Os filhos de família passaram a ilustrar-se em centros europeus, de lá voltando como donos de um patrimônio incorruptível, capaz de guindá-los às culminâncias dos postos políticos e o que os faria, no mínimo, diferentes dos homens vulgares, cujos únicos bens situavam-se nas vulneráveis fortunas pecuniárias, eventualmente provindas da posse de terras. Desta forma, o nobre tornava-se filósofo, uma posição bem mais cômoda e a salvo das mutações do momento. A governança do Estado lhes foi deferida como uma consequência indiscutível de seu saber. Não se imagine, porém, que o filósofo perdeu as suas raízes. Muito ao contrário. Agora era filósofo, mas acrescentava a esta condição o seu passado ilustre de inúmeros serviços ao Estado, passando onde as marcas da selvageria e os desmandos sofreram uma operação cosmética através principalmente da literatura. A tradição, desta forma, serviu de apoio à glorificação das estirpes nobres do pago. Quando você foi embora, não me disse pra onde ia. Eu estou desesperado, volte pra casa, guria. Eu estou desesperado, volte pra casa, guria. Thank you. te procurar. Ao menos você podia me mandar teu endereço. Não adianta te esconder, minha prenda, eu não te esqueço. Não adianta te esconder, minha prenda, eu não te esqueço. Com o passar do tempo, verificamos uma radical adaptabilidade da grande família, que passou a contar com alguns componentes cismeiros, divulgadores de um sobrenome que servia e ainda serve como moeda de troca em uma sociedade plebeia. Seus descendentes, tendo que conviver à força em uma organização igualitária e democrática, têm do que se orgulhar. E não possui nenhum escrúpulo em utilizar estes sobrenomes coroados. Mas andam por aí a desnudar genealogias e, no enaltecimento de ações que não são suas, timbrando uma sobranceira crepuscular e destinada a submergir nos meandros da história, como aspectos ociosos e vítimas de um sebastianismo até comovente. Gostam de falar, mas não de si, pois nada fazem para transformar o seu tempo. Os lendários gaúchos ancestrais, que deram inúmeros exemplos de coragem em revoluções épicas, sempre demonstrando orgulho, bravura e destemor. E igualmente dos legendários avós, cujos itinerários pessoais concorrem à sorte de uma estrutura social definitivamente destinada ao esquecimento. Quem me bombeia sabe do pago que eu venho e o que eu tenho dentro da alma macanuda. Eu fui criado tropeando gado de estância, laçando ânsia de casco em tropa moruda. Sabe do pago que eu venho, do que eu tenho dentro da alma macanuda. Eu fui criado tropeando gado de estância, laçando ânsia de casco em tropa morruda. Eu sou um taura que saltou de madrugada, cara lavada, vou pra prosa em chimarrão. Não tem um dia que o campo não vê minha marca, velho monarca da lida e da tradição. Não tem um dia que o campo não vê minha marca, velho monarca da lida e da tradição. Sou sementeiro, campeiro, se na baguala, nem consciência. Sou verdadeiro, campeiro, orgulho desta querência. Florei esta gaita gaúcha, tio Elias. Eu gasto a vida montado no meu cavalo, jogo o regalo da herança rio-grandense. Um chão crioulo tapado de tantas glórias, que a própria história registrou e a nós pertence. Assim eu sigo escarceando algum desengano, o campechano embuçado a felicidade. Acostumado com a fumaça de galpão, meu coração gineteia de saudade. Acostumado com a fumaça de galpão, meu coração gineteia de saudade. Sou sementeiro, campeiro, se na baguala, tem consciência. Sou verdadeiro, campeiro, orgulho desta querência. A vida montado no meu cavalo, jogo o regalo da herança rio-grandense. Num chão crioulo tapado de tantas glórias, que a própria história registrou e a nós pertence. Assim eu sigo escarceando algum desengano, o campechano embuçado a felicidade. Acostumado com a fumaça de galpão, meu coração gineteia de saudade. Acostumado com a fumaça de galpão, meu coração gineteia de saudade. Sou sementeiro, campeiro, se na baguala tem consciência, sou verdadeiro campeiro, orgulho desta querência. Os Mirins, Paneirinha da Solidão. E depois, Pedro Neves, Por Que Sou Campeiro. Fique ligado, voltaremos dentro de instantes com a sequência do programa de hoje. Segura aí, Tenente Cordela, meu amigo João Alberto Preto. Prepara o churrasco que hoje nós vamos engraxar o vidro. Duas e 43. Sempre que você visitar um barbeiro ou qualquer cabeleireiro, não se deixe enganar pela aparência do salão. Procure sempre saber se os objetos como tesouras, alicates, lâminas de barbear ou navalhas foram limpos e esterilizados. Agindo desta forma, você evita o risco de transmissão de doenças como hepatite e AIDS. Beleza com saúde. Nada melhor. As bandas estão voltando. Produção e apresentação, Valdir Sudbra. E continua aqui na sua rádio mais uma apresentação do programa As Bandas Estão Voltando. E tem o prestígio do Ponto das Camisetas e Paris Modas, estabelecidos na cidade turística de Piratuba, Santa Catarina. Continua sendo intensa a participação dos ouvintes no programa As Bandas Estão Voltando. Agradecemos a todos aqueles que contribuem para transformar este na programação número 1 do Rádio Gaúcho. Os nossos cumprimentos também para todos aqueles que interagem, especialmente Eduardo Bertoncelli de Sananduva, Fátima Moura e a Luciara Lentes de Canto Bravo, Segredo, a Gladys Silveira de Candiota, o Ivar Hartmann de Novo Hamburgo e o casal Alceu Gaspar e Lori Reiser de Santa Maria. Boa noite, galera! É, vamos em frente com a banda Cosmo Express. Nem amizade restou. Cosmo Express, ao vivo! Tem tudo de cartas. Quando o amor se acaba, só fica o vazio, sem medida e sem tamanho. E no peito, coração, gritando: te amo. Quem me matricula na faculdade, sem você não tem jeito. Eu sou apenas metade, não sei mais o que faço. Tá difícil continuar vivendo sem o teu abraço. Não tô indo em casa porque a casa tem o jeito dela. Não ando no meu carro porque sinto o cheiro dela. Estou desesperado porque eu não sei viver sem ela. A gente se deixou. Chamada com meu número, ela não atende. Será que esqueceu do amor que houve entre a gente? Mas ela ouviu meu coração. Vai ver o quanto eu sofro sem o seu amor. Te dou a minha vida se ela voltar e arrancar essa dor. Manda, posso esperar. Tem conto de fadas. Quando o amor se acaba, só fica o vazio, sem medida e sem tamanho. E no peito, coração, gritando: te amo.

você. Estamos mandando um abraço apertado aos nossos ouvintes do Paraná, que se ligam na Rádio São João AM de São João. Aqueles que estão ligados na Rádio Matelândia AM. Um abraço cordial ao Sérgio Cadini, comandante da nossa Rádio Matelândia. E também aos ouvintes, a Juliana e a Fernanda Anessi, residentes em Céu Azul, a Margarete Brot Gaviati, a Dália Fir, a Marlene Stahl de Matelândia, o Gustavo e o Ivo Mengarda de Capanema. E ainda ao Marcelo Glaz, ao Marco Socol e ao Luiz Jorge Ulinic de União da Vitória, que acompanha o nosso programa na Rádio Colmeia AM. Eu não vou ficar esperando por você. E vamos em frente com a banda Nave Som. Tarde demais. Eu ponho alguém no seu lugar. Você vai me ouvir pelo rádio ou na TV. Talvez vai se arrepender e aí vai ser tarde demais. Pregar é fácil. Vou mais te procurar. Eu não vou ficar esperando por você. Nem que eu leve a vida inteira, eu ponho alguém no seu lugar. Você vai me ouvir pelo rádio ou na TV. Talvez vai se arrepender e aí vai ser tarde demais. Vou mais te procurar. Da Nave Som, tarde demais. Na hora da despedida. E vamos em frente com mais música. A banda Real do Paraná está apresentando Lágrimas de Sangue. Foi meu coração na hora da despedida. Os meus olhos disfarcei. Duas lágrimas de sangue no meu coração derramei. Duas lágrimas de sangue no meu coração derramei. Ela foi tão fria, parecia tão casual. Ela foi mais que bandida, foi atrevida, não fez por mal. Pois quando um ser humano arranca do peito o seu primeiro amor, a gente não liga pra nada, não quer saber se alguém sofre essa dor. Na hora da despedida, você nem me viu chorar. Com lágrimas de sangue, quem chorou, quem molhou foi meu coração. Na hora da despedida, os meus olhos esparcei duas lágrimas de sangue, no meu coração derramei. Duas lágrimas de sangue, no meu coração derramei. Ela foi tão fria, parecia tão casual. Ela foi mais que bandida, foi atrevida, não fez por mal. Pois quando um ser humano arranca do peito o seu primeiro amor, a gente não liga pra nada, não quer saber se alguém sofre essa dor. Na hora da despedida, você nem me viu chorar. Com lágrimas de sangue, quem chorou, quem molhou foi meu coração. Na hora da despedida, os meus olhos esparcei duas lágrimas de sangue, no meu coração derramei. Duas lágrimas de sangue, no meu coração derramei. Banda Real do Paraná, Lágrimas de Sangue. Você nem me viu chorar com lágrimas de sangue. Voltaremos dentro de instantes com a sequência do programa de hoje. Fique ligado. Despedida, os meus olhos esparcei duas lágrimas de sangue, no meu coração derramei. Duas lágrimas de sangue, no meu coração derramei. Rádio São João, o elo de comunicação da sociedade. Uma empresa das organizações Celeste de Comunicação. 3 horas. As bandas estão voltando. Produção e apresentação, Valdir Sudra. Aqui na sua rádio, as bandas estão voltando. Apoio Cultural Ponto das Camisetas e Paris Modas, com sede na cidade turística de Piratuba, Santa Catarina. Estamos mandando um grande abraço a todos aqueles que acompanham nossas edições semanais. No Rio Grande do Sul, estamos destacando a participação da Rádio Alto Jacuí de Vitor Greff. Rio Grande do Sul também tem a Sorriso FM de Panambi, com seus ouvintes acompanhando nossas edições semanais. Em Santa Catarina, um abraço para os ouvintes da Rádio Porto Feliz de Mondaí. E no Paraná vai a nossa saudação a todos aqueles que estão acompanhando nossas edições na Rádio Matelândia AM. E na sequência, Banda da Nube Azul, Medley, Eu Amo Você. Vou abrir meu coração, me declarar pra você. Agora vou te dizer. Por muito tempo eu guardei o meu sentimento escondido. história, o acaso uniu nós dois. Eu logo te abracei, teus lábios eu beijei, senti naquela hora o milagre acontecer. Eu descobri que o amor nasce de uma canção, que embala, mexe com o coração. Alma gêmea se entregando. Quero ver vocês cantando com a gente. Vá! Te amo. Um milhão de cortes eu vou fazer da canção que fala eu e você. Ligue o rádio, deixe acontecer. Te amo. Um milhão de cópias eu vou fazer da canção que fala eu e você. Ligue o rádio, deixe acontecer. Eita! Me perdoa! Mais uma do Brasil pra vocês, tá? Perdoa se eu não te esqueço, me perdoa se eu te procuro, me perdoa por esse meu jeito carente e inseguro. Me perdoa se te telefono e te acordo em plena madrugada, simplesmente para me sopor e não te dizer nada. Me perdoa se fechei seu muro, me perdoa por tanta loucura. Esse amor virou uma doença que já não tem cura. Me perdoa por todas as cartas e por tantas vezes que reclamo. Me perdoa se toda a cidade sabe que eu vício não só pra mais pra gente. É mais que um desejo, é mais que paixão. É coisa maluca do meu coração. Perdoa se eu grito, se passo da conta. Quem ama não pensa, até se arrependa. Quem ama apronta. Oh, esse amor que me mata, estou sozinho e você tão longe. Sabe Deus por que você se esconde? Isso aí, isso aí. Onde é? Amor, o coração pede que eu te esqueça, mas você vive na minha cabeça. Com quem é que você está? Telefona, me mande um aviso, me dê um sinal, alguma notícia, um cartão postal, pra ver se eu engano a minha paixão. Dê um grito, quem sabe o vento me traga você, em meus pensamentos eu possa te ver, ouvindo as batidas do seu coração. Quando o amor vai embora, a saudade demora. A solidão é demais. Banda Danúbio Azul, eu amo você. Quebra o silêncio e volta pra mim. Tô sentindo demais sua falta. Ou tira do meu coração esse amor que me mata. Quero ir, vai. Vou tirar do meu coração esse amor que me mata. Mais alto, mais alto, mais. Vou tirar do meu coração esse amor que me mata. Maravilha, quem gostou faz barulho! Nesses dias de lockdown, faça seus contatos com o Ponto das Camisetas e Paris Modas pelo Face ou através do Instagram, utilizando as duas plataformas para conhecer a nova linha de lançamentos. São belos e magníficos artigos da coleção 2021, com modelos fascinantes e preços especiais. Confira no Face e no Instagram do Ponto das Camisetas e de Paris Motas.

guitarra, se va para ver a su enamorada. A terra, já não tem mais fronteiras. A terra, a terra, a terra é toda nossa. A terra, já não tem mais fronteiras. A terra, a terra. Embalando bem nas ondas do mar, brigando que é um grãozinho e areia assim dos meus braços escapar não dará e junto a mim tu ficará. Esse dia vendrá. Desde o dia em que eu te vi, a vida para mim foi tão maravilhosa. Eu me sinto tão feliz, porque um dia quis viver o mar de rosas. As estrelas do mar convidam a sonhar com você junto a mim. Hoje é meu lado, eu me sinto feliz, porque a vida se veste de rosa. Marina, Marina, Marina, contigo me quero casar. Marina, Marina, Marina, contigo me quero casar. Estoy enamorado de Marina, una muchacha moda muy bonita, mas ella ni se entera de mis cuitas. É, recordando os bons tempos, Grupo Momento, Mercosul Baila Baila. Marina, Marina, Marina, contigo eu quero sonhar. Marina, Marina, Marina, contigo eu vou me casar. Marina, Marina, Marina. Trabalharam no programa de hoje, mesa de áudio, a cargo do operador de som da sua rádio, central de áudio, Inácio Schmidt, pesquisa histórica, Cláudia Hermann, pesquisa do folclore gaúcho, Gleide Oliveira, produção e apresentação, Valdir Sudbrax. O que é bom dura pouco. Estamos indo embora. Voltaremos no próximo final de semana, neste mesmo horário, para transmitirmos muita alegria e descontração, comemorando o fato de que realmente as bandas estão voltando. Está desfeita a nossa rede de emissoras do sul do país. Agradecemos a sua atenção, desejando uma proveitosa semana. E viva a banda! frequência 1580 kHz. Rádio São João do Sul-Oeste do Paraná Limitada. Uma empresa do sistema Celesc de Comunicação.